Você já convenceu suas amigas e agora quer me convencer. Diz que já se cansou daquela vida, que ele não toca mais em você. Mas parece que não. Sei que o seu coração só quer ele por perto, mas quando ele erra, corre pro meu teto. Dedo podre, não aprendeu até hoje. Seu pronto-socorro, sua emergência, sou eu pra você. Depois de tudo.